Chegou a hora. Você vai ouvir. Coca-Tec. Are you ready? Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria. Coca-Tec. Opa, hoje é quarta-feira, dia 15 de fevereiro de 2012, e eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, o seu podcast diário sobre o mundo da tecnologia, desde um ponto de vista Apple. E no episódio de hoje, você vai saber o que, que o Tim Cook falou no encontro que ele teve ontem, né, com o pessoal do Goldman Sachs. Você vai saber também que a Siri tá falando em japonês e que o iPad pode ser lançado no dia 7 de março. Tudo isso e muito mais no cast de hoje. Agora! Começa agora! Coca-Tec! Coca-Tec! Vou agradecer a todos que participaram do live do iPad 3. Teve gravação no domingo, na segunda e na terça. Vou preparar esse material, vou juntar tudo e vou publicar. Isso vai ser uma coisa ali mais pro iniciozinho do carnaval. No carnaval eu vou viajar, tô indo lá pra Bahia. E é provável que eu não grave na quarta, quinta e sexta, né? Aquele períodozinho ali do finalzinho do carnaval, porque eu vou estar viajando. Mas isso não significa que você não vai ter material pra consumir. Vai ter sim. Tem esse live, né, que eu tô preparando a respeito do iPad 3. Vai ter também um cast que eu tô preparando com os aplicativos que eu uso no dia a dia. O pessoal pede isso demais. Então vai sair também ali no carnaval. Claro, se você for que nem eu viajar no carnaval, depois você escuta, não tem pressa. São coisas mais eternas. Mas vai ter conteúdo sim. Em termos de notícia, né, o diário, provavelmente eu não vou conseguir gravar na quinta-feira e na sexta. Quarta-feira é quarta-feira de cinza, mas vamos ver o que sai. De repente eu dou uma parecida, mas é muito provável que não. E, enfim, continuando os agradecimentos, agradeço a todos vocês que participaram. Aqueles que eu não pude atender, é complicado, né? Muita gente querendo falar, por isso até que eu abri mais um dia, vai ser mais complicado para editar isso, né? Vou tentar ver se eu consigo compactar isso em uma hora. Eu gosto dos lives porque é um momento onde eu consigo me aproximar um pouco mais, entrar em contato direto com os ouvintes, né? Poder um contato mais pessoal, né? Entender muita coisa do que passa dentro do live, né? Que passa dentro das gravações, não vão pro episódio, né? Ficam ali separados. É quase uma gratificação pessoal, né? Poder conversar. Esse é até um dos motivos de eu não fazer uma gravação em conjunto, né? Eu poderia chamar 10 pessoas e gravar lá 10 minutos, 20 minutos, 30, e depois chamar mais 10 pessoas. Mas enfim, eu gosto de poder passar 15 minutinhos com um ouvinte, né? Nessa leva apareceu uma preciosidade, né? Apareceu o Leônidas. O cara escuta desde o terceiro episódio, você acredita nisso? Cara, até eu fiquei com vergonha. Mas você vai conhecer essa história no cast. A ideia desse live, né? Tem muita gente que falou assim, pô, mas eu não gosto de falar de rumores, por isso que eu não apareci nesse live. Tem, é claro, essa coisa de rumores no live. Não vou dizer pra você que não tem. Tem. Mas é muito mais uma coisa de... Vamos tentar entender esses rumores, mais além do que dizer que sim e dizer que não. Olha, eu acho que vai ter uma retina display, é a questão. Mas o que implica ter uma retina display? Você parou pra pensar que isso envolve um custo maior? Será que a Apple vai bancar isso? Memória, vai vir com mais memória? Mas se vir com mais memória, o que significa isso? A Anobit vai ajudar a fazer essas memórias? Enfim, uma série de pensamentos em torno desses rumores pra gente de alguma forma poder dizer, olha, esse rumor é forte, quer saber, esse rumor é fraco. Muito provavelmente, se aparecer um Retina Display no iPad 3, ou seja lá o nome que ele tenha, vai ser uma reação em cascata, vai ser o ano da Retina Display, não necessariamente nos outros dispositivos dos concorrentes, mas vai ser uma reação em cadeia para a gente ter um iTunes Store com conteúdo Full HD, para a gente ter o Retina Display nos Macs. Enfim, tem uma série de implicações daqui para frente de acordo com esse iPad 3. Então isso foi sobre isso que a gente falou. Vale a pena você dar uma conferida, tem umas pérolas, umas preciosidades, uns highlights sensacionais. E o Gordo Geek veio falar do meu inglês, bem que eu acho que nem foi do meu inglês, eu acho que eu devo ter confundido e falado besteira mesmo, porque eu fui dar uma conferida. Acho que eu falei no cast que era ExxonMobil, e não é ExxonMobil, foi até no YouTube pra conferir é ExxonMobil. Eu acho que é assim, eu falo inglês e enfim, de um certo ponto até fluente, mas tem algumas coisas que eu confesso a vocês, eu me engasgo, né? Eu fui aprender que island, né, o ilha, é island e não Iceland, recentemente, tem pouco tempo, e ainda tô me policiando para isso. Acontece, né? Como também, só recentemente que eu vim descobrir que é sobrancelha e não sombrancelha. E aí vocês vão dizer, mas que cara sem cultura, meu, esse cara não lê? Pior que eu leio, cara. Tanto é que quando eu descobri isso, eu fui no dicionário e vi que tava certo. Falei, caramba, como é que como isso pode ter passado? Acontece, né? Tem determinadas coisas que você assume como verdade e são verdades fundamentais e você passa por cima de tudo aquilo e não critica mais. Então, com certeza eu cometo diversas outras falhas na pronúncia, principalmente em inglês, mas se você tiver reparado numa, fala comigo, manda um tweet pra gente que a gente se policia pra resolver. Eu sei como essas coisas incomodam, né? Tem determinadas coisas que eu escuto, determinadas coisas que eu leio e que me incomodam profundamente. E, enfim, não tem por que incomodar ninguém. Se é o correto, por que não mudar? Notícia! O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui. Toca! Toca! E nessa terça-feira, o Tim Cook participou, né, de uma conferência com o pessoal da Goldman Sachs e falou basicamente sobre o futuro da Apple, né? Foi na mesma forma que o Tim Cook fez com o pessoal do Citibank, né? O pessoal do Citi agora fez com o pessoal, né, da Goldman Sachs, que é voltado ali para o investimento. É uma forma do Tim Cook, da Apple, se comunicar com os seus investidores. E aí ele falou a respeito das condições de trabalho, né? Reforçou lá que a Fellow Labor Association já iniciou o trabalho de vistorias, né? Ele disse que eles sabem que existe uma expectativa muito grande em cima da Apple, né? E eles têm ainda uma expectativa muito maior em cima deles mesmos. Comentou também a respeito do sucesso do iPhone, né? O estrondoso último trimestre, né? Lá dos 37 milhões de unidades. Falou também dos mercados emergentes, né? O Tim Cook colocou a China e o Brasil como os grandes países de smartphones até 2015, né? Ele acredita que até 2015 o Brasil e China vão estar consumindo cerca de 25% do mercado. Hoje o Brasil é pífio, né? Hoje, desses 37 milhões de iPhones que foram vendidos no último trimestre, cerca de 100 mil, né? Tô chutando aqui numa estimativa minha, talvez até um pouco mais. Talvez vou ser bonzinho, né? Vou chegar até 300 mil. Tô chegando nesse número aí de 100 mil, baseados em estimativas de anos anteriores e com aquela continha, né, de que a cada semana tem chegado ali uns 20 aparelhos em cada loja e, enfim, 100 mil eu acho que tá mais do que bom. Isso não é nem 1% do que foi vendido, né, nesse último trimestre. Então, o Brasil precisa melhorar muito ainda o mercado, né? Isso é opinião minha, né? O iPhone vende rápido? Sim, vende rápido, mas tem pouco, né? Verdade seja dita, tem pouco e vende muito pouco em termos proporcionais, mas vamos ver se muda até 2015, né? E eu uso isso como uma referência aí pro pessoal que fala de fábrica, com o pessoal que fala, ah, a loja não sei o que, vai ter aqui o pagamento em BRL, pagamento em real. O mercado brasileiro representa ainda muito pouco para Apple. E o Tim Cook continua dizendo que o efeito halo, né, o halo effect, que, né, aquela aura, né, ao redor da Apple, né, onde você compra um produto e você quer comprar todos os outros, né, o famoso veneno da maçã, né, uma vez que você tenha sido infectado, mordeu a maçã, já era. Ele diz que o efeito do iPod só aconteceu em mercados desenvolvidos, né, onde o pessoal tinha lá o Mac, tinha lá o seu iPod, e isso não aconteceu no Brasil, não aconteceu na China. Aqui no Brasil, na China, né, nos mercados ainda, digamos assim, não desenvolvidos, segundo os termos do Tim Cook, tá acontecendo agora no iPhone, né? E, enfim, dá pra gente perceber isso aqui na nossa realidade. comentou o sucesso do iPad, falou que ele não imaginava 55 milhões de iPads vendidos em 2011, que demorou anos, né, para se atingir essa marca de Macs, de iPods e de iPhones. Enfim, fez a sua propaganda. Em termos de grana, né, em termos de caixa, ele disse que ele gasta o dinheiro da Apple, né, como se fosse os últimos centavos. E ele acredita que é isso que os acionistas querem. Eles não agem como se fossem ricos, os acionistas não querem que eles ajam dessa forma. E acreditem, né, o Tim Cook disse que ele não se sente dessa forma, né? Para você ter uma ideia, a casa do Steve Jobs era uma casa extremamente modesta, né? Se a gente pensar em termos da grana que ele tinha, em termos da casa que ele poderia construir, sim, era uma mansão, tinha diversos quartos, mas não era uma mansão conforme a gente imagina, né? A casa do Tim Cook, ela também é uma casa extremamente, vamos dizer assim, honesta. Uma vez eu estava vendo uma comparação onde do terreno da casa do Steve Jobs com o terreno da casa do Tim Cook, né? Eles moravam relativamente perto, era coisa de, sei lá, umas 10 quadras, sei lá, era perto, não era muito longe, não. Mas posso estar me confundindo, a minha memória pode estar me pregando uma peça, mas basicamente ali era cerca de 40% do terreno do Steve Jobs, né? O terreno da casa do Tim Cook era 40% do terreno da casa do Steve Jobs, ou alguma coisa assim. Ou seja, essa galera lá do Vale do Silício, ela não é ostentadora conforme a gente imagina, né? Eles são ostentadores assim, né? Eles vão comprar um carro, eles compram, sim, sei lá, o melhor carro, mas eles não pedem tudo de couro, eles vão lá e pedem tudo, pedem pra tirar o couro, porque são vegetarianos, respeitam os animais, eles têm as suas, como é que eu vou dizer, têm as suas excentricidades, mas eles não são ostentadores conforme a gente imagina, né? Aquela coisa de gala, de relojão, não, não. Eles são extremamente contidos, né? Eles são ricos, sim, é claro, mas eles ainda têm aquela coisa de classe média. Não que isso seja ruim, não, não, não é isso, mas eles não têm essa coisa da ostentação, né? Isso é verdade. Em relação, ou seja, ele não falou a respeito de dividendos, né? Ele não citou esse ponto. Ele falou também a respeito do Apple TV, né? Ele disse que o Apple TV ainda é um hobby, mas ele disse isso por causa do tamanho dos negócios, né? Se você compara o Apple TV com os outros negócios, é realmente um hobby, não é um menosprezo, mas ele despistou completamente qualquer coisa associada a uma nova versão do Apple TV ou mesmo ao televisor da Apple, né? A um iTV. Ele falou também a respeito da Siri e do iCloud, né? Falando que há cerca de um mês atrás eram 85 milhões de assinantes, de usuários, não assinantes não porque é gratuito, né? Mas enfim, de usuários do iCloud, e agora já são 100 milhões. Ele acredita que o iCloud é algo profundo e um produto extremamente estratégico, né? Sendo o hub, né? Sendo o concentrador que as pessoas precisam para melhor experiência nos seus iTrecos. Coisa que eu concordo extremamente, mas ainda tem muita coisa para fazer no iCloud. Espero que o Tim Cook faça isso. Uma das coisas que eu sempre cito é a questão do iWorks dentro do macOS, né? Não tem ainda essa integração. É maravilhoso entre o iPhone e o iPad. Ele até chega como gambiarra dentro lá do Library Mobile Documents. Tem lá os arquivos do iWorks, mas ainda não está integrado, precisa dar uma melhoradinha. Quem já usou, por exemplo, o IA Writer no Mac, sabe como é sensacional, como é transparente essa integração. E para concluir, ele disse que a Apple não vai entrar em nenhum mercado se não for para revolucionar. Ela não vai entrar no mercado simplesmente para ganhar dinheiro. Ela só vai entrar em mercados onde ela consiga fazer uma contribuição significativa para a sociedade. Ele diz também que a Apple está focada no futuro. Eles não sentam lá e pensam em como eram as coisas ontem, né? Eles estão sempre olhando o futuro. E aí cabe a pergunta, né? O que isso significa? Vai ter o ITV, né, que trazendo uma contribuição significativa para a sociedade ou não? Será que o ITV seria apenas um produto para ganhar dinheiro? E o que mais aconteceu no mundo da tecnologia nessa terça-feira? Bom, se você agora chegar para a Siri e perguntar para ela que linguagens, ela fala, caramba, essa foi horrível, né? Esse problema de tradução, agora eu vou ficar me policiando com tradução. Isso é culpa sua, Gordo Geek. Que idiomas a Siri fala? E aí ela vai dizer inglês, alemão, francês e japonês. Sim, o japonês ainda não está liberado. Haviam rumores a esse respeito, mas parece que está vindo aí, né? Pelo menos a gente já sabe que a Siri está falando japonês e ela ainda continua, né? E aí estou ainda aprendendo outras linguagens. Quer dizer, idiomas, né? E o iPad lá na China, hein? Pois é. A Proview, que tem o direito em cima da marca iPad, entrou com o processo lá e aí faz aquela coisa. O pessoal tava dizendo que era uma coisa para inglês ver, que eles estavam retirando alguns produtos das lojas, como aconteceu aqui no Brasil também, naquela época do que tinha o iPad aqui no Brasil, também era registrado para você fazer lá a massagem cardíaca, né, para você trazer a pessoa de volta. E aí algumas peças do iPad chegaram a ser apreendidas, né? A justiça foi lá, pegou, mas basicamente como prova, né? Então, quando eu olhei essa coisa, né, do pessoal comentando lá fora de que a China estaria pegando, né, retirando alguns produtos da loja, eu entendi dessa forma que eram provas pro processo, embora pode ser que não. Mas a coisa ficou mais grave agora, né? Agora a Proview, além de estar em cima das vendas, quer bloquear as importações de iPads e também as exportações. É isso mesmo. Ou seja, se isso for para frente, né, os iPads não vão poder sair da China, então ninguém vai poder comprar iPad e também não vai poder ser importado, né? Claro que vai se chegar a um acordo, pelo menos eu acredito nisso. Esse é um dos motivos de diversificar, de repente a gente ter uma fábrica aqui no Brasil e de repente também em outros pontos do globo, exatamente para isso. Vai que acontece alguma coisa com a China, né? Hoje a China é muito importante dentro desse papel de produção. Rumores do iPad 3. Parece que ele vai ser lançado no dia 7 de março com 4G e LTE. Pelo menos é assim que acredita o New York Times. O New York Times é uma fonte relativamente confiável, né? Os rumores que eles propagam geralmente estão certos. Também tem uma margem de erro. Quem mais erra, se eu não me engano, é aquele blog chinês, o Digital... Esqueci o nome deles. Enfim, o Digital qualquer coisa. Mas o New York Times tem uma margem bastante boa de acertos. Então, eu acredito sim que vai ser ali no iniciozinho de março. Então, tá dentro das minhas expectativas. Vem aí com 4G e LTE. Eu acho que isso só vai acontecer se a Apple conseguir um preço bacana no chip, né? Basicamente hoje a cobertura 4G é muito baixa, é muito pouca e acaba encarecendo o dispositivo. Então eu tenho as minhas dúvidas em relação ao LTE. Acho que daqui a uns 6 meses talvez isso possa acontecer no iPhone e depois vem também pro iPad. Não teria muito sentido a gente ter um iPad com 4G, porque você não acessa muitas coisas, você não precisa dessa velocidade no iPad, pelo menos a grande maioria, né? Eu sinto muito no iPad aquela coisa de você, de um dispositivo para você usar em casa, né? Você não consegue na rua abrir, não sei. iPad na rua implica que você parou, sentou em algum lugar, né? Diferente do iPhone, que é um dispositivo que você usa com uma mão só, né? Tá no bolso, você pega, tá andando e enfim, faz aquilo que você tem que fazer. Pode ser que venha um LTE, sim, pode. Eu tenho as minhas dúvidas, acho que iria encarecer muito o produto, assim como iria encarecer muito também uma tela de Retina Display, embora tenha sido rumorado, se é que existe essa palavra, agora eu vou ficar um tempo com essa coisa de palavras, mas saiu um rumor, né, no Cult of Mac, que a Apple teria comprado cerca de 65 milhões de Retinas Display pro iPad, cerca de 65 milhões de telas, né, de 10 polegadas pro iPad, numa resolução alta, mas não nas 326 do iPhone, e sim nas 264. Vale notar que o iPad hoje, né, o iPad 1 e o iPad 2, possuem 132 pixels por polegada, né, 132 ppi. Essa tela aí que a Apple teria comprado da Samsung e também da LG seria o dobro disso, né, com 264, ou seja, se for realmente verdade, a proporção se mantém, tudo estaria sendo duplicado, né. Vale lembrar também que no iPhone são 326 ppi, faz sentido isso, porque o iPhone você acaba usando mais próximo do rosto, né, fica mais perto ali, né, que você tá digitando. O iPad fica, geralmente ele fica no seu colo, geralmente fica ali em cima de uma mesa, ou quando você coloca ele na mão, fica de alguma forma também mais baixo, né, fica quase emulando uma mesa, né, não fica ali no seu rosto como fica o iPhone, então faz sentido, mas acho que a Apple vai explicar um pouquinho melhor, né, vai arranjar um jeito marketing de contar isso pra gente na Keynote. E mais uma polêmica, né? O Missão Bioma, né, o pessoal tava dizendo, era fortemente inspirado no Planets vs Zumbi. Dá uma olhada, tira suas próprias conclusões, né? E agora apareceu mais um inspirado, né? O Dream Heights, como eu digo, né? Pra que criar, né? Copia, mais fácil, já tá pronto, né? E algumas notícias rapidinhas, né? A Sony pediu desculpas por um erro, né? Curiosamente ou não, o preço lá dos álbuns da Whitney Houston, né, foram aumentados, né? A Sony veio a público falando, não, foi um erro, desculpem, voltou tudo ao normal, né? Você acha que foi erro mesmo? Enfim, a Apple reduziu o investimento mínimo do iAd, né? Ele começou com $1 milhão, né? Esse era o mínimo para você fazer uma campanha no iAds. Depois de um tempo caiu para $500 mil e agora estaria em $400 mil. Faz sentido, né, para você manter um padrão elevado, né, para não acabar virando, digamos assim, um AdWords, né, não traçando nenhuma comparação, mas seriam anunciantes diferentes. Talvez isso é que tenha aí dificultado a adoção do iAds, pelo menos é um produto que ainda não decolou. E a Apple está procurando um novo gerente de suporte de produção para um cargo secreto, né? A gente não tem maiores detalhes. A princípio, a pessoa trabalharia lá no campus central da Apple, né, lá em Cupertino, mas a gente não sabe para que ela precisa desse gerente de suporte de produção. Alguns usuários que assinaram serviços como o Spire, por exemplo, né, que simula a Siri em dispositivos fora do iPhone 4S, estão enfrentando problemas, né? Parece que a Apple foi e deu uma apertada ali, colocou uma chave extra, né, fez alguma coisa nesse sentido, e aí complicou a vida desse pessoal. O pessoal tá reclamando bastante, né? Vai ser mais uma guerra aí de gato-rato na Siri, né? Já tem essa guerra no jailbreak, agora vai vir também para Siri. E para finalizar, a Samsung confirmou, né, que vai ter o Galaxy Tab 2 de 7 polegadas. Será que isso é provocação suficiente para a Apple lançar um iPad de 7 polegadas? Aplicativos. Dicas de aplicativos. E a dica de aplicativo hoje é o Pocket Informant HD. O que é o Pocket Informant HD? Bom, ele é para iPad, tem um sabor dele também que é pro iPhone, e basicamente ele é uma... Você lembra antigamente aqueles fichários que você tinha a agenda, você tinha as suas tarefas, você tinha as anotações, você tinha os seus contatos? Então, é exatamente isso o Pocket Informant. Eu não uso o Pocket Informant, eu gosto de ter as coisas separadas, né? Eu gosto de ter a agenda de um lado, eu gosto de ter o OmniFocus para cuidar das tarefas de outro, eu gosto de setorizar. Mas se você é uma pessoa que curte esse tipo de interface, você pode dar uma olhada no Pocket Informant. Para você ter uma ideia, tem lá aquela visualização de naquele calendáriozinho, né, na agenda, e tem aquela visualização tipo mensal, né, que cada dia é um quadradinho numa única folha. Você pode mudar essa visualização para de repente semanal, de repente para diário, seja extremamente configurável dentro desse quesito. Você tem uma lista de tarefas que muito se assemelha ao OmniFocus, não é o OmniFocus, mas você tem o conceito de contexto, você tem o conceito de etiquetas que você pode usar para como se fossem projetos. Então dá para você interagir muito bem com isso. Tem o conceito de favoritos, né, de que você pode colocar lá o started. É meio complicado, né, traduzir isso para favoritos, né? Como é que uma tarefa vai ser favorita? Mas enfim, né, o problema de tradução. A versão que eu estou usando é em inglês, né? Não está traduzido para o português. Vocês sabem como é que é esse negócio de tradução. Você tem uma coisa importante do GTD, que é o Next Action nessa lista de tarefas. Então você pode usar tranquilamente. Tem lá o aquilo que vence hoje, aquilo que vence amanhã, aquilo que está em atraso. Ou seja, bem, bem interessante desde o ponto de vista do GTD. Eu diria que é até mais simples, né? Eu andei brincando um pouquinho. É até mais simples que o OmniFocus, né? Eu costumo dizer que para você usar o OmniFocus, você tem que fazer curso, porque é verdade. No OmniFocus não tem, por exemplo, lá um today, um tomorrow. Não tem. Você tem que construir isso na unha, você tem que fazer a sua perspectiva. Mas isso vai ser um comentário futuro. Você tem também uma abinha de notas, onde você pode fazer diversas notas, você pode criar pastas, você pode inclusive fazer notas de voz, né? Isso é uma coisa interessante. Você tem lá os seus contatos, que estão juntos com os contatos da sua agenda, então pode ficar tudo lá. Caso você queira pegar um contato, você não precisa sair da sua agenda. Se você adicionar, ele vai colocar esse contato dentro da sua agenda, ou seja, ele é totalmente integrado. Isso é uma vantagem ou não, né? É que esse Pocket Informant, por exemplo, me lembra muito, me assemelha muito uma, como é que eu vou dizer, uma agenda de médico. Então você pode pensar assim, bom, é interessante para você usar dentro dessa característica. Então você não vai colocar ali o telefone, né? Não vai ser a conta da secretária que vai estar conectada naquele iCloud, vai ser a conta não do médico também, mas a conta do, como é que eu vou dizer, do consultório, né? Fugiu a palavra, vai ser a conta do consultório. Você cria uma conta pro consultório e aí você vai usar. Então eu acho que dentro desse quesito é sensacional. Vale a pena você dar uma conferida caso você queira uma central, né, de informação. Tem também a versão para iPhone. Eu acho a versão para iPhone muito, como é que eu vou dizer, muito poluída. Eu acho ela muito, muito apertada. Acho que no iPad ela é sensacional. E o que me vem à cabeça quando olho para esse aplicativo é realmente um consultório médico ou algo desse tipo, para você fazer o agendamento das suas consultas, para você fazer anotar os telefones dos seus clientes. Eu penso muito nisso, né? Claro que é um pouco complicado, né, falar disso, porque eu acabo não entendendo muito da rotina de médico. Sei que tem aquela coisa do convênio, então tem uma série de coisas que de repente você acaba precisando do computador, mas de repente vale a pena você fazer um investimento e colocar no seu consultório, sim, um Pocket Informant. Por que não, né? Eu acho que fica extremamente prático, né? Ele integra lá com o Google Calendar, que você pode usar, vai fazer todos os avisos para você. Se integra também, isso já no aspecto mais pessoal. Ele tem integração com aquele Turodoo, né? Acho que eu pronunciei certo. Tem vários serviços de sincronização. Enfim, vale a pena você dar uma conferida. Pro iPad, ele custa $10 e pro iPhone, ele custa $8. Então fica aí a dica do Pocket Informant lá na App Store. Welcome to the future. Coca. Comentários. Comentários. Comentários. Cocatec. O site do podcast, né, o cocatec.com.br, desde sábado tem sofrido alguns problemas de lentidão. Eu até cheguei a comentar com vocês, pensei que fosse alguma coisa da máquina, mas era uma coisa de rota, né? Eu não consegui arranjar tempo para me dedicar muito a esse tipo de problema. Só ontem, né, terça-feira, depois das gravações do live, que eu pude apurar o que era, né? Fui detalhar a rota, né? Fui correr atrás do que estava acontecendo. Basicamente, a rota aqui no Brasil para a Amazon aqui do lá de São Paulo, né, que é onde está hospedado o cocatec.com.br, estava com problema, né? Tava em manutenção, entrou em manutenção no sábado. Foi até o pessoal lá da Belwex Arts que me contou, né, o que estava acontecendo, né? Eu mandei lá a rota com eles, falei, pô, cara, tô aqui tendo problemas aqui com a rota, tá meio lento, né? Era uma coisa sensível, né? Pra mim que tô ali acessando com frequência, eu percebo quando tem alguma coisa fora do eixo, né? E realmente tava com problema, né? A PPT Metro tava com problema. Agora, né? Quando eu tô gravando esse cast, já foi regularizado, né? Pelo menos a rota tá aqui no Brasil. Eu optei aqui pelo Brasil pelo seguinte, para não ter que depender de link internacional. Se o Cocatech tivesse nos Estados Unidos, como já teve, se o Cocatech tivesse lá, digamos, na Europa, se tivesse algum problema com o link internacional, né, as saídas para os Estados Unidos, as saídas para a Europa, teria algum tipo de problema. Então, é legal estar aqui no Brasil, porque fica um canal de comunicação aberto com vocês. E tá lá na Amazon, tem tempo de latência baixo. A Amazon tem algumas facilidades, né? Por exemplo, é escalonável. Então, eu preparei o blog hoje para ele ser totalmente escalonável. Nos horários de pico, a Amazon identifica que está tendo problema e coloca mais máquinas, né, para ajudar a servir vocês, né, para fornecer o site para vocês, para não demorar muito. Então, isso é uma diferença. Ao invés de você ter uma única máquina lá dedicada para aquilo, vai que você precisa de mais e fica travado. Então, dessa forma lá, tem os horários de pico, a Amazon vai e identifica, aumenta. Diminui o acesso, vai e reduz, ou seja, dá para fazer um custo personalizado. Fora isso, tem a questão do Amazon S3, né? A Amazon S3 é basicamente um repositório de arquivos, e isso é interessante, né? Todas as imagens do blog agora estão pro S3, né? Toda aquela parte de mídia, que não são muitas coisas, concordo com vocês, né? Tem pouca imagem, né? Tem pouca parte gráfica no site, é praticamente um blog de desenvolvedor, concordo plenamente. Mas já tá lá no S3, e isso facilita o seguinte: em vez de, por exemplo, foi lá um usuário e acessou o Cocatech, aí no que ele acessou o Cocatech, o servidor do Cocatech, né, lá o Apache, né, o web server, começa a mandar lá o código HTML. Aí o seu browser recebe aquele código HTML e vai ver lá que, por exemplo, tem que baixar uma imagem. Aí ele vai fazer um outro pedido para baixar aquela imagem para o servidor Apache. Então, vamos dizer assim, vamos só resumir imaginando aqui que o site tivesse o código do site, né, o HTML do site, e dentro dele tivesse uma imagem. Então, cada pessoa está fazendo dois acessos. Aí vai um outro usuário, faz a mesma coisa, mais dois acessos. Se eu coloco as imagens dentro do S3, eu praticamente, nesse exemplo, dobro a capacidade do servidor. Por quê? Porque eu vou, né, entrar no Cocatech, pegar o HTML, e aquele pedido de imagem eu não vou pedir para o web server do Cocatech, eu vou pedir para os servidores da Amazon lá o S3. Então isso é uma facilidade, né? Eu consigo aumentar a capacidade de servir aos usuários com esse truque. Então é uma dica bem interessante. Então ele está todo separado, tem uma máquina na frente que faz o balanceamento, tem os servidores web atrás ali para servir, tem a parte onde ficam os arquivos ali, tem a parte onde fica o servidor de banco de dados, que também dá para escalonar. O banco de dados ainda não está escalonado, porque dá para ele consegue se virar bem, mas se tiver que escalonar, a gente escalona também. É tudo uma questão de tempo para fazer e de custo, né? Todas essas coisas vão aumentando o custo, mas por hora tá um custo bem, essa parte, né, do blog tá bem enxuto, tá bem sequinho, né? A Amazon tá ajudando muito. Se você tiver um blog, eu recomendo que você coloque lá na Amazon. Se for um blog, né, para quem está começando, você não vai pagar nada. Tem lá aquele free tier por um ano, e depois de um ano você vai pagar cerca de R$20 por mês, mais ou menos. É um pouquinho caro, né, se você comparar com as outras alternativas, né? Você consegue hospedar um blog com uma quantidade razoável de acesso na HostGator, por exemplo. Você vai pagar lá, acho que são R$10 por mês, mas você não vai conseguir aumentar a sua capacidade conforme o uso. Então, uma coisa que você tem que pensar. De repente, faz o seguinte: usa a Amazon gratuita por um ano, vê como é que você se sai. Aí teve algum problema, não deu certo, aí vai, pega algum outro provedor, pega, sei lá, HostGator, pega lá, LocalWeb, o que for. falando ainda do blog, comentei a vocês que desde o final de semana passado eu comecei a retweetar alguns artigos antigos, né, para promover esse conteúdo. Tem muita coisa legal. É claro que acaba tendo alguns percalços, né, como comentei com vocês, o primeiro post foi de uma promoção do iPhone, né, 3GS por R$1.000, coisa de uns 6 meses atrás. Na verdade, tem que fazer um filtro, tem que taguear melhor o conteúdo, né, que tá lá dentro, né, coisa que eu tô fazendo. Por hora, eu coloquei um indicador na frente desses posts, então agora tem uma estrelinha quando for um conteúdo antigo retweetado. Se for uma notícia, tem aquele, né, aquele triângulo, que é uma forma de eu representar o eject, né? Por que que eu usei o símbolo de eject? Não é exatamente o eject, porque o eject, ele não é, como é que eu vou dizer, multiplataforma, né? Se você tiver no iPhone, se você tiver no Windows, você não vai visualizar aquele conteúdo. Então eu estilizei o eject para mostrar que eu tô saindo do site, né, que você tá vendo uma notícia, mas aquilo dali é só de você ver aquele header, né, aquele cabeçalho, você já sabe do que se trata, você acaba não precisando entrar na notícia, mas tem essa opção, né, tem essa funcionalidade. E aí o conteúdo atual não tem nenhuma marcação, né, você pode diferenciar. É claro que eu vou, né, fazer o filtro do conteúdo, né, ver o que é realmente dicas, o que é realmente review, e eu vou fazer isso, né, tô trabalhando nisso. Vai demorar um tempinho, mas eu tô trabalhando nisso. E comentaram lá no Facebook, como é que eu jogo o som do meu iPhone no rádio do carro? A primeira opção, né, que vem à cabeça é o Bluetooth, né? É mais prático, não tem fios. Por outro lado, consome mais bateria. Rádios com Bluetooth geralmente são mais caros. Por vezes esse Bluetooth não é amigável para o iPhone. Sem contar também a questão do roubo, né? Geralmente quem tem o seu rádio roubado passa a usar rádios mais, digamos assim, mais simples, né? O que eu gosto do Bluetooth, eu confesso, é quando o rádio tem suporte a microfone, né? Eu acho isso sensacional. Sem contar o fato de que você pode emparelhar os dispositivos de tal forma que quando você se aproximar do carro, ele já faça a transferência para o rádio do carro. Isso eu acho sensacional. Então você, pela proximidade com o carro, você faz o emparelhamento, né? Saiu do carro, tá lá no, sei lá, no shopping, você vai usar o telefone normal. Tá em casa, vai usar o telefone normal. Se você estiver dirigindo, ele já vai fechar um circuito ali com o carro e o som vai sair no alto-falante. Agora, se você quiser gastar pouco e o seu rádio tiver uma entrada auxiliar, aí é muito simples, basta você comprar um cabo P2P2. É baratinho, eu comprei um cabo P2P2 retrátil. Eu tava em Mariana, né, Minas Gerais, paguei R$10. E outra coisa também, né? Alguns carros, né, que vêm com som de fábrica, muitas das vezes esse som não possui Bluetooth, mas possui entrada auxiliar. Então fica aí essa dica do cabo P2P2. Sem contar também que você pode usar algum daqueles transmissores FM. Tem vários lá na Dio Extreme. Enfim, é Dio Extreme, vocês sabem como é que é. Transmissor FM basicamente é o seguinte: você vai conectar esse dispositivo no dock 30 pinos ali do seu iPhone e ele vai transmitir o som numa frequência FM. Aí você pega o seu rádio, liga aí, digamos que você marcou lá a frequência 100, aí você coloca lá o 100 no numeral do seu rádio, né? Eu coloco o rádio na frequência 100 e pronto, resolvido. O som também vai sair no alto-falante do seu carro. Não vai ter o suporte ao microfone, né? O microfone você vai ter que usar o do próprio iPhone. Então é isso aí, pessoal. Nossa conversa continua no Twitter, no @cocatech, e também lá no Facebook, em www.facebook.com/groups/cocatech. E o podcast volta amanhã, quinta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Thank you all very much. Termina agora! Termina agora! Coca! Produção e apresentação, Gustavo Faria. Acesse www.cocatech.com.br. Siga @cocatech no Twitter. Thank you for your patience. Até a próxima.